Todos nós temos aflição e lamento por causa dos nossos inimigos. Todos nós passamos por problemas de familiares, doenças, falta de amigos. Às vezes chegamos ao ponto que não conseguimos mais esconder nossa tristeza e dores. Contrariedades, opressão do mundo, grandes lutas. Tudo isso nos faz abrigar no secreto da presença de Deus. É promessa de Deus livrar-nos do medo, nos salvar das crises, colocar anjos ao nosso redor, suprir nossas necessidades, dar-nos vida abundantemente, ouvir nossas orações, confortar-nos com a sua presença e livrar nossa alma, mas somente se buscarmos ao Senhor e formos seus servos. Nada é impossível para Deus. Por isso, não chore, não seja triste, não aceite a infelicidade dentro de você. Em tempo de grande aflição na vida, aprenda a recorrer a Deus. Deixe Ele enxugar suas lágrimas, segurar nas suas mãos e te provar que Ele é maior que o seu problema ou a sua dor. Deixe Deus colocar uma alegria extra no seu sorriso. Deixe Deus invadir sua vida.